Yeah. Os círculos que se sucedem, um jogo de força entre o bem e o mal. Maldito ódio que toma conta dessa mente tão fenomenal. Quase me obriga a escrever a amargura. Me faz feliz com a decepção, diariamente parece loucura. O corpo cansa, o coração bate em vão. Se ilude com sentimentos que não vai sair da imaginação. Escuto vozes de pessoas me chamando pra ir embora. Dar um tiro na minha cabeça, aproveitar o mundo lá fora. Como se fosse um clube da luta, mas o dano não vai ser físico. O sadismo é mental, sentimental aqui no meu íntimo. As artérias que transportam os glóbulos já saturados, mas insistem em bombear aquele sangue tão necessário pra minha vida. A minha saúde está intacta, mas já não posso falar o mesmo da minha cabeça já prejudicada. Fertilidade perigosa do meu cérebro que absorve tudo que vem, sintetiza aqui nos meus versos. O meu estômago embrulha, eu fico tonto. Sinto nos olhos fincadas de agulha, porém me sinto pronto. Enquanto o cérebro no branco do papel mergulha, torna real cada história que eu conto. A sentinela que o interior da minha cabeça vasculha e ponto. Aquela dor interior que todos querem que eu esqueça, eu a confronto a ponto de deixar que ela não cresça. Daí eu monto, ainda que escureça o meu caminho, take it easy, como no livro de quem quis. Um estranho no ninho, sinto que minha vida não passa de um filme na reprise. Então me avise a hora que todos forem embora, pra que eu fique aqui sozinho. Um dia todos vão cansar de ouvir os meus lamentos e com certeza vão dar as costas, acontece a todo momento. A culpa não é de vocês, por isso entendo quando escolhem viver de uma forma em que tudo é perfeito. Ou pelo menos parece, a ilusão faz parecer. Ela cria um mundo distante onde você não precisa sofrer. Mundo distante, mas vale a pena caminhar. E quando você chega lá, todos vão te saudar. Reconhecer pelos sinais que no caminho vão te ensinar. E você vai saber se portar e ser feliz sem se preocupar. Toda a técnica pra desviar dos empecilhos, os atalhos que te salvam de ser mais um andarilho. Que busca a verdade que se esconde bem mais longe daquela ilha da ilusão onde os fracos chegam de monte. E se acomoda como se não tivesse mais nada pra viver, pra buscar nessa vida tão complicada. Sou o autor de versos, versando linhas da história, contando conto que conta, confronta forte contraste entre os faz de conta e verdade, entre dever e vontade. Partir de mim que se parte, sou uma nação dividida sem o lugar que me encaixe. Muitos tentaram, mas não deram o abate. Prender, tomar liberdade, sanidade da mente confusa em frente, tamanho caos eloquente que nos mente. Verdades tão verdadeiras, mentiras como o campo minado. As armadilhas do mundo segue desavisado. Aqui vai um por minuto pisando em falso errado. Amedrontado e domado, já sirenes oprimem. As gravatas me roubam, uns ainda resistem. Muitos mais nunca voltam, deixam ser corrompido por ilusão de dizeres. De um viver merecido por emoção de prazeres. Simples seres humanos, urbanos, correndo em vanos insanos, tropeçam. Vida complicada, mas simplesmente não tem nada. A vida que nada no rio perigoso com o perigo de ser devorada. São piranhas devorando suas entranhas, sem pena, piedade. As pessoas são estranhas e arranha um protesto insignificante. Expõe sua hipocrisia lá em cima no alto-falante. Quase sempre eu me sinto excluído desse mundo, cuspido, despido, um andarilho vagabundo sem luxúria, porque não preciso dela. Sem classe na aparência, porque minha alma é mais bela. A bela e a fera sem a bela, a fera tem raiva. Na terra alagada, faço a drenagem através da gaiva, pra que eu possa caminhar e buscar meu objetivo. No mundo maligno que muitas vezes nem queria estar vivo. Sentimento coletivo, é mito, esqueça. Somos todos iguais, mas muitos querem sua cabeça.